Bom, meus irmãos e irmãs, dando prosseguimento ao nosso curso de interpretação esotérica da Bíblia, nós podemos mencionar que nenhum estudo como esse, dentro dessa perspectiva que nós pretendemos dar, não estaria completo se nós não dedicássemos um capítulo exclusivamente sobre a história de Jesus, né? O grande redentor, o grande herói, né, e mestre da tradição cristã. Mas com certeza, o que nós vamos falar, se não for ainda de conhecimento, pelo menos esquemático dos irmãos, deve ser recebido, né, dentro de uma perspectiva bastante liberal, né, porque se tratam de informações provindas de fontes esotéricas, né, da tradição gnóstica, né, que constituiu aquilo que nós chamamos do cristianismo dos primeiros 3 séculos, e também das investigações teosóficas de membros da sociedade teosófica e outros estudantes. Então nós vemos que a história do Mestre Jesus também se encaixa dentro de uma dificuldade e de uma evolução próprias a grandes personagens de relevância e de importância para a humanidade, né? Porque, como nós já mencionamos em outro tópico, né, a tendência de todos os grandes personagens históricos é sofrerem, terem a informação sobre a sua existência, né, transformada numa sequência de fatos, né, históricos, depois o próprio relato histórico, depois, com o passar das décadas, dos séculos, se tornam personagens lendários e mais... modernamente eles acabam se tornando em mitos, ou seja, se transformam em personagens cujas histórias transmitem princípios muito superiores a meros fatos históricos, mas sim a certas verdades universais que se manifestam no ser humano. Então, Jesus, né, precisa ser analisado sobre, e Jesus, na verdade, quando nós falamos de Jesus, queremos falar também de um princípio até maior que ele, que é o próprio Cristo, né? Ou seja, essa alcunha, esse epítome que se transmitiu, né, como Cristo, que significa ungido, né, nos vai fazer perceber exatamente a potência, né, e a profundidade dessas lendas e desses mitos que transformam realmente, transformaram Jesus de um personagem histórico numa lenda e num mito importante para todo o ser humano, né? E não é à toa que, passados 2000 anos do seu, mais de 2000 anos do seu nascimento, ela ainda é importante para muitos bilhões de seres humanos, né? Milhões e milhões de seres humanos que têm o cristianismo como a sua religião. Então, o primeiro desses aspectos é o Jesus histórico, né? Depois nós vamos falar sobre o Jesus, né, ou Cristo mítico, né, que é o segundo aspecto que nós vamos abordar. E o terceiro, o Cristo cósmico, né, uma interpretação cósmica, cosmogônica do Cristo. E finalmente é o Cristo místico, né, ou seja, o caminho, o culto das iniciações, que nós também podemos perceber traduzido, interpretado nas alegorias bíblicas, né? Então, inicialmente, nós vamos falar sobre Jesus, né? O Jesus do ponto de vista histórico. Muito se tem comentado que as evidências históricas sobre Jesus são muito escassas, né? E realmente isso é um fato, né? Então, a não ser por algumas poucas referências indiretas, né, que se tem de alguns poucos historiadores antigos, né, não existe um material propriamente direto que certificasse a historicidade de Jesus, né? E provavelmente, com certeza, há um grande erro com relação à fixação da data do seu nascimento. E isso realmente traz certas consequências se nós formos nos ater a se nós fôssemos nos ater a uma interpretação histórica, né? Que nós vamos, obviamente, não é o nosso escopo aqui, né? Mas com certeza nós podemos afirmar que Jesus realmente teve uma existência histórica. Ele não é apenas uma lenda ou um mito. Ele foi realmente um homem que viveu e pisou sobre essa terra, né? Transmitiu realmente uma série de conhecimentos. Mas nós temos que saber realmente separar justamente os fatos, né, e as lendas e mitos sobre ele, né, porque a religião predominante no Ocidente, que foi o catolicismo romano, realmente enfatizou muito esse aspecto lendário, esse aspecto mitológico, né, sobre o Cristo Jesus. Então fica difícil, muitas vezes, interpretar tanto os textos bíblicos quanto os próprios dogmas católicos romanos sem percebermos exatamente essa evolução que a figura histórica de Jesus acabou vindo a ser transformada. Então o homem Jesus realmente nasceu entre o povo hebreu e podemos afirmar muito claramente que a sua função dentro de uma perspectiva histórica seria de um grande reformador da tradição hebraica, né, da religião judaica. Né, porque todos os personagens envolvidos com a sua vida são personagens do judaísmo, e o texto bíblico que menciona o que teriam sido as suas palavras deixa bem claro de que ele não veio com o intuito de destruir ou de destronar aquilo que durante muitos séculos o judaísmo tinha colocado como sendo a mensagem de Deus, né? Na verdade, o que Jesus estava fazendo era cumprir as profecias sobre a vinda de um novo Messias, né? E, obviamente, dando um caráter universal, universalista, a mensagem divina, né? Porque até o advento de Jesus, né, e daí a sua grande importância, todas as religiões eram apenas cultos nacionais, né? Cada uma das grandes civilizações antigas entendia sua religião como uma revelação particular para a sua nação, para a sua tribo, né? Fazendo com que os povos se opusessem de uma forma frontal, né? Criando realmente conflitos, né? Nós vemos no estudo histórico a quantidade de conflitos que tem essa diversidade religiosa como fundamento, né? Mas a palavra que o evangelho que Jesus pregou do amor e do perdão acaba transformando o cristianismo na primeira religião, né, na primeira filosofia religiosa de cunho internacionalista ou de cunho universal. Isso, obviamente, transformou a mensagem cristã numa mensagem extremamente poderosa e extremamente útil para a unificação dos povos e para a evolução espiritual da humanidade. Mas das pouquíssimas fontes históricas que se tem, né, nós podemos citar uma que parece certamente ser a única que realmente menciona um indivíduo que se encaixaria naquilo que as escrituras cristãs, que a Bíblia descreveria como sendo Jesus. Isso nós vamos encontrar nas escrituras judaicas, denominadas o Talmud, né, que seria o registro sequencial de fatos importantes dentro da sociedade judaica, né, que menciona exatamente um personagem chamado Yeshua Ben Pandera, né, que teria na sua infância ido para o Egito, e no seu retorno ele começou a fazer pregações públicas, segundo isso o relato do Talmud, né, e se autodenominar filho de Deus, né. Isso gerou, segundo o Talmud, sempre o que estou mencionando, uma certa revolta das autoridades judaicas, né, sendo essas declarações consideradas como blasfemas, e de que esse personagem do Yeshua Ben Pandera teria sido executado, né, após um julgamento por blasfêmia pelo método da lapidação, né, ou seja, do apedrejamento. E então esse é o personagem cujo relato histórico mais se encaixa naquilo que seria o Mestre Jesus. Pesquisas subsequentes de investigadores clarividentes, né, que na verdade é uma longa lista de investigadores que têm o poderes de investigar a memória da natureza, né, chamado os registros acásicos, que são investigadores esses que vão desde o Mestre Kutumi, que em suas cartas menciona esse fato, como Eliphas Levi, Blavatsky, Charles Leadbeater e Geoffrey Hodgson, mencionam que o Jesus histórico, na verdade, teria nascido cerca de 115 anos antes daquilo que oficialmente ficou marcado como o início da era cristã. Ou seja, essa marcação puramente cronológica que se fez, na verdade, foi totalmente arbitrária, né? Porque essa escassez de relatos históricos, na verdade, se manifestou de diversas formas, né? Então, nos primeiros séculos da cristandade, as diversas seitas, né, porque não havia ainda a formação de uma igreja e um pensamento ortodoxo do cristianismo, né, comemoravam, essas seitas cristãs, né, comemoravam o nascimento de Jesus em mais de 130 datas diferentes ao longo de todo o ano. Então, isso demonstrava claramente que não se sabia exatamente qual é que era a data correta histórica do nascimento de Jesus. E nós vemos que esse fato não é mencionado na Bíblia, né? Apesar de nós comemorarmos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, essa data não é mencionada na Bíblia. Isso não é um dado bíblico. Na verdade, foi apenas num concílio, né, por volta do ano 300, em que um dos primeiros papas, né, dos padres da Igreja Romana, que fixou a data do 25 de dezembro, né, como a data de nascimento de Jesus. E isso já foi, com certeza, a grande adaptação que a historicidade de Jesus sofreu, já para se transformar num grande mito. Então, para fechar a nossa análise puramente histórica de Jesus, ele realmente esteve na Terra, ele realmente foi um grande instrutor de espiritualidade. Mas aquilo que nós vemos citados no Evangelho, na verdade, se referem a um mito muito maior, no qual se encaixam outros, podemos dizer assim, salvadores do homem, né, que também tem uma história semelhante, né. Isso em nada invalida essa aparente conexão de Jesus com outros instrutores, né, a sua mensagem, né, mas na verdade revela que o seu aspecto humano deveria ser muito maior do que é evidenciado hoje em dia, né. Então, nós vemos que o fato dele só vir a ser reconhecido mais de 100 anos após o seu desaparecimento, então o surgimento realmente do cristianismo o torna importante, né, faz com que haja inclusive essa fixação do calendário cristão, né, tendo como o advento de Jesus numa determinada época da história, mas que hoje em dia o próprio catolicismo romano reconhece uma imprecisão de cerca de 7 anos nessa fixação do nascimento de Jesus. Mas o que os investigadores espirituais têm mostrado é que essa imprecisão, na verdade, é muito maior. Mas que realmente Jesus teria nascido, né, de uma maneira normal, né, dos seus familiares, né, como relatado inclusive pela Bíblia, né, e a questão do nascimento virginal nós vamos tratar um pouco mais para frente, mas que ele na verdade teria sido um indivíduo que foi encaminhado a determinadas escolas esotéricas ou escolas de ensinamentos profundos que existiam na antiguidade e até dentro da própria comunidade judaica, né, que era estratificada em vários segmentos, né. Então, aquilo que Jesus demonstrou nas suas pregações e no seu comportamento, né, tudo mais, mostram claramente que ele sofreu influência dessas escolas, né. A mais importante delas, com certeza, deve ter sido a sua participação na seita dos essênios, né. Essênios que eram, por assim dizer, os mais esotéricos entre os judeus, né, constituindo uma comunidade muito reservada, né, com uma estrutura organizacional bastante específica, né, onde, por exemplo, não havia entre os seus participantes a procriação, porque eles reservavam a sua vida totalmente à pureza espiritual, então eles não tinham, homens e mulheres entre os essênios, não tinham contato sexual, né, se apartavam, né, do convívio da sociedade e tinham todo um processo de purificação, né, onde eles reservavam uma parte do dia exclusivamente para o trabalho, e havia, isso nós vamos ver que vai se refletir nos atos de Jesus que são relatados, né, entre os essênios, as reuniões mais importantes eram exatamente as refeições cerimoniais, né? Onde eles trocavam as suas vestes, se banhavam e se reuniam em grande silêncio para comungar o alimento numa grande comunhão espiritual, né? Então nós vamos ver que Jesus depois institui exatamente a Eucaristia como o sacramento mais importante do cristianismo, a exemplo do que faziam os essênios, né? Dando uma extensão maior àquilo que ele havia aprendido, né? E nós podemos ver que se relata a vida de Jesus nos primeiros anos, né? Ele sendo uma criança bastante séria, né? E que já na tenridade já tinha demonstrava uma predileção pelos estudos religiosos, né? Então se menciona o seu contato já com os rabinos, né? Com os quais ele tentava argumentar, já tentava investigar, né? E há o grande hiato que existe no relato bíblico sobre Jesus, né? Sobre o período que vai dos 12 anos de idade até os 30 anos, quando ele surge de novo na Terra Santa para realizar o seu ministério público, né? A sua pregação para o povo, né? O que teria ocorrido com Jesus nessa época, né? E aí nós temos que mencionar que com certeza dessa comunidade essênia, com certeza Jesus deve ter passado por um processo de treinamento em escolas ainda mais esotéricas, né? Principalmente a do Egito e também incluindo-se aí uma peregrinação para o Oriente distante, né? E com certeza aí uma sua passagem pela Índia, né? Porque era realmente o percurso que os grandes instrutores, os grandes filósofos da antiguidade fizeram, né? Como Platão, como Pitágoras e muitos outros grandes instrutores, né? Tiveram sua iniciação nos mistérios egípcios e fizeram peregrinações para o Oriente, onde havia suas conexões com a tradição do Oriente, as tradições indianas, e os essênios, inclusive, demonstram uma conexão com a própria tradição budista, né? De princípios budistas, que teria se iniciado 600 anos antes do advento de Jesus, né? Então, mas com certeza a base dos ensinamentos que Jesus depois propalou seria aquelas da comunidade essênia, né? Essênios que eram conhecidos como os terapeutas, né? Porque eles tinham um amplo conhecimento do uso das ervas, né, medicinais, e faziam uso delas para a terapização, né? E o tratamento terapêutico é diferente apenas da cura, né? Porque terapia significa colocar o indivíduo em harmonia com Deus, né? Não significa apenas uma cura química através da administração de medicamentos. Então nós vemos que outra coisa que Jesus manifestou que era uma característica essênia seria a realização de exorcismos, né? Os essênios reconheciam e faziam exatamente a retirada de espíritos malignos ou perniciosos da constituição energética das pessoas, né? Então Jesus também manifestou, né, essas duas características, né, a prática de curas pela imposição de mãos, que era tradicional entre os terapeutas ou essênios, né, e a realização de exorcismos para a retirada de energias ou espíritos malignos, né? Mas dizem que a pureza que os essênios exigiam e a sua separação do núcleo histórico do judaísmo, né, que era composto de várias seitas, os fariseus, os saduceus, né, os sacerdotes do templo e tudo mais, né, eles se apartavam, né, e tinham suas práticas de pureza, faziam com que eles recomendassem que essa pureza tinha que ser obtida inicialmente e principalmente no corpo material, no corpo físico, que deveria ser sempre estritamente muito limpo, né, e que deveria se evitar o contato com pessoas que fossem impuras e que tivessem comportamentos perniciosos, né? O que aparentemente aconteceu é que Jesus, quando do seu retorno das escolas iniciáticas do Egito e do Oriente Distante, né, Jesus manifestou primeiramente um aperfeiçoamento muito grande, né, que fez com que ele ganhasse um reconhecimento muito grande, ele tendo sido reconhecido como um dos mestres espirituais da comunidade essênia. Mas ele começou a ter um comportamento diferenciado dessa comunidade ao iniciar as suas pregações, onde ele passou a conviver com os gentios, né? Ou seja, ele estava com as pessoas humildes e não se retraía, né? O seu espírito de compaixão se transformou em tal magnitude que ele passa a conviver com os pescadores, com o povo simples, a dar conselho para todos, para inclusive as prostitutas, que eram muito abominadas entre o seu comportamento entre os judeus, né? Isso faz com que a comunidade essênia, de certa forma, rejeite a figura de Jesus, que então parte, né, retorna para a sua família, ao qual ele já havia transcendido há muito tempo, e ele então assume um ministério público, né, pregando para o povo, e o que finalmente haveria de levá-lo à sua morte dentro de uma perseguição que foi movida a ele pelos poderes históricos instituídos naquele momento que ele empreendeu o seu ministério, né? Mas o que nós vemos é que a sua história, né, pelo fato de não realmente se conhecer os detalhes realmente certos sobre o seu nascimento, sobre o seu falecimento, então o que aconteceu, e aí é exatamente a segunda fase do relato da sua vida, né? Ele, a sua história, a sua historicidade foi adaptado para o grande mito que nós podemos ver entre os grandes salvadores do mundo, que é o mito solar, né? Ou seja, a grande relação que existe, né, energética que existe entre o nosso planeta e a estrela que concede a vida através do seu calor e da sua luz, que é o Sol, né? Então esse mito solar, ele se manifesta principalmente pelas comemorações relativas às posições que o planeta ocupa na sua translação ao redor do Sol. Então não é à toa que a igreja fixa, né, o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, né, o que há 2006 anos atrás era exatamente a data do solstício de inverno, né, no hemisfério norte, né, data essa onde várias outras tradições já tinham comemorações sagradas, né? Então, aquilo que o cristianismo hoje chama de pagãos, né, que na verdade eram as tradições predominantes naquela época, né, como as tradições romanas, né, mitraicas, né, de Baco, né, já tinham as suas comemorações do chamado, né, Solis Invictus, né, ou seja, do Sol Invicto, que eram realizadas exatamente nesse dia do solstício, que para o hemisfério norte é o momento da noite mais longa, né, e do dia mais curto. Então eram comemorações chamadas de brumélias, né, onde no final desse dia era feita uma grande ceia, onde se comemorava exatamente a fartura da colheita do ano anterior, do período anterior, né, rogando-se que a partir daquele dia, né, onde o dia vai se tornando cada vez maior, haja a possibilidade, né, de uma boa colheita novamente, para que os estoques, né, de alimentos e de recursos possam ser renovados, né? É muito interessante que até hoje, né, em muitos países, o que se comemora no dia 25 de dezembro, né, é exatamente isso, né, e não especificamente a morte de Jesus, porque a ceia natalina, na verdade, não tem nada de conexão com o nascimento de Jesus dentro de uma situação até de penúria, né, de pobreza, né, mas sim tem a ver com essas comemorações pré-cristãs, né. Então, o calendário dos eventos na vida de Jesus é adaptado ao calendário solar, do mito solar, né, nos quais se comemorava Baco, se comemorava Mitra, e Hates, o Osíris, egípcios também, todos eles se mencionavam o seu nascimento nessa mesma época, né? Então nós podemos ver que a historicidade de Jesus passa para um nível mítico, né? Então nós vemos que, por exemplo, a história da morte de Jesus também passa foi fixada ou é fixada justamente próximo ao equinócio vernal, né, que seria, dentro do mito solar, o momento da morte, né, dentro da visão do mito solar, o momento em que o planeta, se no solstício de inverno, né, no hemisfério norte, o planeta está mais perto do Sol, né, então é o momento do nascimento, o equinócio vernal é tido como o momento da morte, onde o planeta vai se afastando, né, da luz solar, né. E nós vemos que é muito interessante que a Sexta-feira Santa, né, que está atrelado a tradição judaica da Páscoa, né, que se menciona seria o dia da morte de Jesus, ela é uma data móvel, né, que é marcada com através do calendário lunar que o judaísmo possui, né, sendo a Páscoa o domingo mais próximo da lua cheia num determinado mês do calendário judaico, né? Então isso faz com que a Páscoa se comemore num domingo diferente a cada ano. Isso claramente nos mostra de que a história de Jesus não é exatamente a comemoração de um fato histórico, mas sim de um mito, o mito solar, né, que tem a ver com o deslocamento do nosso planeta ao redor do Sol, né? E isso, obviamente, dá à história um valor muito mais profundo, né? Então, mais para frente, nós vamos falar outros detalhes, né, sobre momentos decisivos da vida de Jesus, que são muito importantes dentro desse calendário do mito solar e também das iniciações. Agora, um outro tópico, né, um terceiro tópico, além do histórico e do mito, né, que a história de Jesus nos traz, é a própria história do Cristo cósmico, né, com o qual também ele foi identificado dentro das passagens bíblicas, né? E aí nós estamos falando de algo muitíssimo além do que um homem pode comportar, né? Porque quando se agrega ao nome de Jesus esse termo Cristo, né? E Cristo quer dizer ungido, que era uma das formas iniciáticas mais conhecidas da antiguidade, e com certeza esse termo Jesus deve ter passado necessariamente pela iniciação da osirificação que era realizada no Egito, né? Que era exatamente a iniciação onde havia esse processo da unção, né? Unção que é também mencionado como a descida do Espírito Santo, né? Que unge como um óleo sagrado que desce, né? Como os textos do Velho Testamento mencionam, pelo alto da cabeça, pelos cabelos e pela barba, pelo resto do corpo, né? Mas os egípcios tinham uma cerimônia, né, chamada de osirificação, não por acaso, né, porque Osíris é o deus da ressurreição egípcio, né, que rege a ressurreição, né, do corpo para o espírito, onde o indivíduo ele era untado com óleo, né, com óleo sagrado, e depois envolvido em talas, né, de tecido, como uma múmia, e era encaminhado a uma das pirâmides, que eram grandes templos, né, iniciáticos, né, muito ao contrário do que se diz que as pirâmides eram tabernáculos mortuários, né, ou câmaras mortuárias. Na verdade, eram grandes templos da iniciação, né? Onde através desse óleo abençoado que faz com que a energia do corpo seja libertada, né? E a própria energia das formas contidas nas pirâmides faz com que o indivíduo, a própria massa de pedras que conforma uma pirâmide, né? E a força do seu magnetismo gerado faz com que a pessoa tenha experiências alteradas, né? De alteração da consciência, né? A pessoa atingindo realmente uma percepção muito profunda dos planos espirituais, né? Porque o que se diz dentro de uma interpretação puramente teológica, né, que Jesus havia recebido a unção do Espírito Santo, né, se tornando naturalmente o Cristo, apenas quando ele foi batizado, né, por João Batista, né? E aí se relata que a pomba do Espírito Santo haveria descido sobre a sua cabeça, né? Mas, de um ponto de vista mais espiritual, com certeza Jesus se transformou no Cristo muito antes disto, né? E até realmente nós podemos perceber que João Batista, sendo um primo de Jesus, né, ele realmente fica bastante assustado ao reconhecer exatamente em Jesus um grande mestre, né, se dizendo inclusive não merecedor de batizá-lo, né, mas Jesus insiste que ele efetue o batismo, né, e realmente ele o faz, mas João Batista diz que aquele que ele estava batizando com água depois seria aquele que batizaria com fogo, né? Ou seja, reconhecendo essa divindade que Jesus teria adquirido dentro do seu processo de desenvolvimento que ele passou entre os essênios e entre os egípcios, né? Mas aí nós temos um grande processo, né, que é cósmico, né, que tem que ser mencionado aí, da identificação da figura de Jesus também com o mistério da descida da própria segunda pessoa da divindade, né? O aspecto filho, né? Que é bastante enfatizado dentro da teologia e dentro dos dogmas cristãos, né? Porque além da figura de Jesus ter sido associado ao mito solar, também se faz a associação da sua vida com esse princípio cósmico que é a descida da segunda pessoa da divindade na matéria, né? Então nós vemos isso quando se menciona o credo cristão, né, dentro das celebrações, por exemplo, da missa, né, onde se menciona que se acredita em Deus Pai Todo-Poderoso e que Jesus, o seu Filho unigênito, nasceu da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Né? E aí se segue todo o resto do credo, né? Mas, como analisou o bispo Leadbeater, né, que foi o segundo bispo-presidente da Igreja Católica Liberal, esse credo cristão, que inclusive sofreu aperfeiçoamentos ao longo do tempo, né, em diversos concílios, ele é uma forma para representar a própria cosmogonia, ou seja, o nascimento do universo ou do nosso sistema solar a partir dos princípios divinos, né? Então, quando se menciona exatamente o nascimento de Jesus Cristo, né, pela Virgem Maria, através do Espírito Santo, se menciona a criação da matéria do plano, né, dos planos inferiores, né, que seria uma função da primeira emanação que vem da divindade, que é o Espírito Santo. Ou seja, então a história do nascimento virginal que se apôs à história, né, à historicidade de Jesus, na verdade é uma história que foi alterada, né? Porque com certeza Jesus não nasceu de uma virgem, de uma mulher virgem, mas sim que a sua história foi adaptada para representar que a matéria virginal, ou seja, a matéria cósmica, né, universal, né, a mater, né, a matrix universal, foi fecundada pelo Espírito Santo, né, e que a segunda pessoa, ou o Cristo cósmico, quando desce, é que é responsável pelo nascimento da inteligência, da consciência nessa matéria que foi fecundada. Então, há muitas passagens bíblicas onde o discurso que se menciona a Jesus, na verdade é algo que adapta o seu discurso para identificá-lo com essa segunda pessoa, né? Quando ele menciona que eu e o Pai somos um, não quer dizer apenas que Jesus seria uma pessoa que se uniu a Deus, mas sim de que ele estaria representando uma das pessoas da divindade, né? E quando, por exemplo, numa determinada passagem bíblica, Jesus menciona dessa forma, né? Antes que Abraão fosse, eu sou, né? Então isso mostra que o texto bíblico identifica ele com alguma coisa cósmica, atemporal, né? Porque Abraão, como patriarca judeu, né, hebreu, está há muitas centenas, né, milhares de anos atrás, né, no tempo. Então, antes que Abraão fosse eu sou, faz com que Jesus, enquanto Cristo, enquanto ungido, né, se identifique com essa grande segunda pessoa da divindade, né? E por aí vai, né? Ou seja, todo o desenvolvimento da sua mensagem, né, vai nessa direção da sua identificação com princípios cada vez mais profundos, cada vez mais espirituais, né? Então, aí que fica possível para nós falarmos exatamente sobre princípios ainda mais profundos que estão velados dentro de uma visão mais esotérica, né? E aí realmente há um detalhe, né, que na verdade é muito importante, mas que só pode ser falado dentro desse contexto, né? E de que exatamente a Jesus foi associado a figura do grande instrutor do mundo, né, que tem para o Ocidente essa alcunha de Cristo, né? Então a palavra Cristo aí ganha mais um significado, além de ungido, né, de que o planeta Terra ele tem um grande instrutor espiritual que se manifesta periodicamente nesses por intermédio desses instrutores, desses salvadores do mundo, né? E que Jesus, quando inicia esse seu ministério público, e principalmente quando ele é batizado por João Batista, ele passa, então, a ter associado a sua aura, como se fosse um processo mediúnico, né, a presença do grande instrutor do mundo, o Cristo. Então aí Jesus ganha uma natureza muito mais profunda, porque é exatamente o Cristo, né, que se manifesta em Jesus e que anteriormente havia se manifestado em Krishna, na Índia, onde nós vemos muita na sua história, muitas coisas parecidas com Jesus, ou posteriormente com Maomé, ou com outros instrutores do mundo, né? Ele passa a dar essa mensagem universal que transformaria, né, o cristianismo, né, numa força espiritual para a humanidade, né? E ao mesmo tempo, o Mestre Jesus, que ali estava fazendo esse supremo sacrifício de ceder o seu corpo para a manifestação dessa mensagem crística, né? Ou seja, do segundo aspecto da divindade e também do grande instrutor do mundo, né, conhecido no Oriente como Senhor Maitreya, né, e no Ocidente como Cristo. Então ele ganha uma relevância ainda maior. E nós chegamos ao quarto ponto dessa quádrupla interpretação da vida de Jesus, quando nós devemos falar sobre o ponto de vista místico, né? Porque, como mencionou Helena Blavatsky, né, na Doutrina Secreta e em outros escritos, a história de Jesus também demonstra, como nós já falamos em outros aspectos, o programa da iniciação, ou seja, a iniciação nos mistérios que sempre houveram na antiguidade, entre os gregos com seus mistérios, entre os egípcios, os caldeus, babilônios, né, indianos, tibetanos, sempre tiveram instruções e organizações iniciáticas que faziam através de iniciações ritualísticas, né, e da consciência, elevando esses iniciados a um nível superior de consciência. Então, para analisar esse nível místico, né, iniciático das iniciações de Jesus, nós podemos perceber cinco grandes momentos na sua história, né, que são obrigatórios na vida de um iniciado, né, onde nós vemos inicialmente a própria história do nascimento de Jesus, né, que é também sujeita a muitas controvérsias, né, porque nós vemos que desde da própria Maria, né, com a anunciação pelo Arcanjo Gabriel de que ela viria a dar nascimento a Jesus, começa uma movimentação esotérica com relação a isso. Porque se menciona que no céu havia a grande estrela de Belém, né, e que três reis magos do Oriente, né, começaram a se deslocar do Oriente seguindo essa estrela para vir presenciar o nascimento de um grande ser espiritual, de um verdadeiro rei, né, que haveria de nascer entre os hebreus. Né. E nós vemos que isso, simbolicamente, é o movimento iniciático, né, onde há sempre os padrinhos do neófito, né, sendo a iniciação conhecida como o novo nascimento, né. Então Jesus nasce, segundo as descrições, numa estrebaria ou numa gruta, né, rodeado de animais, né, onde isso representa exatamente a renovação dos aspectos inferiores do ser humano por meio dessa iniciação. Maria representando a sua psique, a sua alma, e José representando a sua mente inferior, né, o pai de Jesus, né, que era um carpinteiro ou arquiteto também, como é mencionado mais esotericamente. Nós vemos que a figura de José depois desaparece, né, da história dos evangelhos após o nascimento de Jesus, já praticamente não se menciona mais a José. Mas o simbolismo que está circunscrito aí é que a psique, né, a figura da mulher, que nós já falamos disso desde o começo desse curso, a figura da mulher representa a alma, que é quem realmente pode ou se voltar para a matéria ou se voltar para o espírito, né? E o fruto dessa guinada da psique, da alma para o espírito, é o nascimento da nova consciência, que é representado pelo nascimento de Jesus, né? Então, os três reis magos, com os seus presentes, né, que foram trazidos, né, o ouro, a mirra, né, e o tecido sagrado que foi trazido para ele, né, faz com que ele ganhe uma riqueza, né, espiritual, né, não só material, mas espiritual, né, para que ele possa prosseguir a sua jornada, né. Então, a outra grande iniciação que está demonstrada no cristianismo, né, é o nascimento tem a ver com o desenvolvimento físico. Agora, já o batismo tem a ver com o erguimento do princípio emocional, porque ele está ligado com o simbolismo da água, né? Por isso se menciona o batismo no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, né? Então Jesus é batizado naquelas águas, né, por imersão, né? Então isso simbolicamente representa a purificação das emoções, né, que está sempre relacionado com o aspecto aquoso. A terceira dessas grandes iniciações nós podemos ver no relato da história de Jesus quando no momento da sua transfiguração, né? É um momento muito especial onde apenas três dos apóstolos, né, que Jesus havia elegido para com ele prosseguir na sua pregação, vem a Jesus como num corpo de glória, né, um corpo translúcido de uma imensa luminosidade, né, daí o termo transfiguração, né, porque ele se transforma num corpo de luz, e vê que com Jesus se manifestam patriarcas da antiguidade, como Moisés, né, que surge também nessa sequência, né, da sua transfiguração, né, demonstrando que ali representa, né, como o aspecto luz, né, o aspecto ar aí que está sendo manifestado, a grande iniciação, né, da transfiguração, que se refere ao plano mental, né, à purificação da mente, onde a luminosidade indica de que a mente se ligou à fonte da própria luz, que é a intuição que existe dentro dela, né, a visão interior. Então ela resplandece como uma luz estelar, né? Então isso ficou muito caracterizado dentro desse momento culminante da transfiguração. E aí nós chegamos à quarta desses grandes momentos, né, dessas grandes iniciações, que foi e que é o momento mais enfatizado sobre a vida de Jesus, né, que realmente é um momento muito crítico, né, porque a quarta iniciação, que é o momento da crucifixão, é o momento onde o iniciado se liberta justamente dos princípios material, né, físico, do emocional e do mental. Então é um grande momento de sacrifício, né? Não necessariamente sacrifício material, né, que infelizmente foi no caso de Jesus, né, mas que é um momento do sacrifício da natureza inferior. E apesar de Jesus já antever esse sacrifício, né, ele cumpriu, né, com grande, podemos dizer, satisfação, né, porque ele sabia da importância que esse fato teria para a humanidade, né, e de certa forma isso realmente tem a ver com o princípio que o Salvador da humanidade, ele busca, né, chama para ele os pecados da humanidade, em nome de quem ele se sacrifica, né? Então a crucifixão, ela é simbolicamente o grande momento em que o espírito reconhece o seu grande envolvimento com a matéria. Então é um momento crítico onde o indivíduo é abandonado até mesmo pelos seus entes mais queridos, né? Foi o caso que os apóstolos, um deles não só o traiu, mas a maioria deles renegou o Messias naquele momento, e também e que os poderes terrenais, né, os poderes instituídos, né, na figura do Sinédrio, né, e também dos romanos, né, que simbolicamente estariam ali presentes, né, apesar de não quererem esse sacrifício, atendendo ao pedido das autoridades judaicas, né, fazem exatamente essa imolação do corpo material de Jesus. Mas essa imolação, que é, na verdade, um momento culminante para a matéria, na verdade, também é um momento em que, através da morte, do portal dessa morte iniciática, ele ganha definitivamente a consciência espiritual. Então, é a partir da crucifixão, né, e o percurso que ele faz no submundo, né, porque, como diz o credo cristão, após a sua morte, Jesus baixa aos infernos, né? E isso é uma coisa que estava já muito estabelecido nos mistérios gregos, né, da Grécia, nos mistérios de Orfeu e principalmente nos mistérios egípcios, né, onde o iniciado ele visita o submundo, né, do purgatório, do plano astral inferior, né, onde ele tem, porque poderia se perguntar, né, se Jesus estava exatamente se libertando desse corpo material, por que que ele desce ao submundo, ao inferno, né, antes de ir até o plano superior? Porque isso faz parte exatamente do programa místico das iniciações, onde ele desce aos infernos, depois sobe a Deus Pai Todo-Poderoso, e ele vai, então, ressuscitar ao terceiro dia, como era, podemos dizer assim, pode parecer estranho, mas como era muito comum nos mistérios egípcios, né, onde centenas de iniciados passaram por esse processo dentro das câmaras iniciáticas das pirâmides egípcias, né, onde eles tinham exatamente o processo da sua osirificação, né, que poderíamos hoje traduzir por cristificação, né, onde eles ressuscitavam, né, não que necessariamente eles passavam por uma morte física, mas por uma morte de uma grande restrição dos sentidos, né, através da unção com óleo e com o entalamento, com as faixas, como se fosse uma múmia, né, morta, e a sua colocação dentro do sarcófago, dentro da pirâmide. Então, a história que se conta da crucificação e da ascensão de Jesus tem muito menos a ver com a sua verdadeira história da sua morte, que, como nós já relatamos no início, tem a ver a sua morte histórica, foi, na verdade, por apedrejamento, né? E como, inclusive, Paulo relata nas suas epístolas, né, após a morte de Jesus, ele foi pendurado numa madeira, né, ou num madeiro. Isso não tem nada a ver com o simbolismo que depois foi colocado, né, com relação à sua crucificação numa forma romana, né? Aliás, isso não tem realmente uma historicidade, porque se Jesus realmente nasceu 115 anos antes do que se menciona, ou seja, 115 anos antes, não havia nem ainda a presença de romanos na Terra Santa. E isso é muito interessante, e também há que se convir de que os romanos não executaria uma pessoa por meio da crucificação, porque isso era um meio, era uma penalidade que era imputada apenas a cidadãos romanos, né? O que obviamente Jesus não havia sido elevado até essa categoria. Então, o que a Bíblia comenta, na verdade, é todo um simbolismo. É um simbolismo que não tem historicidade, mas que tem uma força e que tem um conhecimento muito profundo. E, inclusive, engloba também um conhecimento gnóstico, né, de que Jesus, mesmo após a sua morte, né, histórica, no caso, né, por apedrejamento, de que Jesus haveria aparecido em corpo astral, em corpo espiritual, para os seus discípulos, né, seus apóstolos, após a sua morte, e teria continuado a dar a eles instruções, mesmo não tendo mais corpo material. E isso está representado na história, quando Jesus, então, simbolicamente ressuscita, né? Mas ressuscita de, se nós pegamos o texto bíblico, menciona que ele aparece num corpo luminoso e de que os apóstolos tinham até dificuldades de reconhecê-lo pela forma que aparecia, né? Uma forma bastante luminosa ou fantasmagórica, né? Mas que Jesus demonstrava ser ele mesmo pelo seu discurso, e ele continuou durante um certo tempo instruindo ainda os apóstolos, né? Então, nós podemos concluir, né, esse tópico mencionando, né, ou recapitulando exatamente esses pontos muito importantes, né? Ou seja, de que o Jesus histórico, na verdade, ele está num período muito anterior ao que nós reconhecemos hoje em dia. O seu nascimento seria de 115 anos antes do que o calendário indica, né? Que nós estaríamos no ano de 2006, mas na verdade Jesus teria nascido muito tempo antes, né? E que a sua história, então, foi transformada numa lenda e ajustada para o mito solar, né? Isso por meio do ajustamento dos grandes fatos da sua vida com o calendário do deslocamento do planeta ao redor do Sol. E isso faz com que a história de Jesus se confunda com o grande mito solar, né? Como outros grandes salvadores do mundo também foi feito, como é o caso do Osíris egípcio, como de Baco, como de Mitra, até mesmo o Quetzalcoatl na tradição dos maias, né, também tinham as suas datas de principais dos acontecimentos da sua vida ajustados de acordo com o calendário solar, né? E vemos também que a história de Jesus passa a ser também associada com o Cristo cósmico, né? Ou seja, do grande princípio da descida da segunda pessoa da divindade na matéria, essa sim sendo a verdadeira Virgem Maria, ou seja, a matéria sem nenhuma consciência que recebe o segundo aspecto da divindade. Então, aí já a história de Jesus tem já uma tríplice interpretação, e também o Cristo como o seu aspecto místico, porque ele revela, né, nos momentos culminantes da sua vida os cinco grandes pontos do programa das iniciações dos mistérios, né? Onde nós vemos na história do nascimento, né, a purificação do físico, no batismo a purificação das emoções, na transfiguração a exaltação da mente, na crucificação o grande sacrifício ou a separação dos princípios mortais do imortal, né? E a ressurreição e a ascensão representando aquele momento onde o indivíduo se transforma realmente num mestre espiritual. Então é por todos esses aspectos que a história de Jesus é extremamente poderosa, e é por isso que a Bíblia, que nós estamos aqui nesse curso buscando interpretar de uma maneira mais profunda, mais esotérica, tem uma relevância muito grande. Porque, obviamente, que Jesus, nesse caso, foi transformado no mito solar, foi transformado no Cristo cósmico, ele representa misticamente as iniciações, e também, para concluirmos, nós podemos ver que ele foi o veículo do grande instrutor do mundo, do Senhor Maitreya, que periodicamente se manifesta no mundo através dos seus grandes emissários, né? E Jesus, então, se menciona nos estudos mais esotéricos, após ter atingido essa condição de mestre espiritual, ele ainda continua, até os dias de hoje, responsáveis por todo o fluxo da devoção que os cristãos dirigem a ele, né, como chefe dessa tradição cristã, e vela, obviamente, por uma série de discípulos, né, de santos, né, a verdadeira comunhão dos santos, de que se dedicam ao aperfeiçoamento, né. Obviamente que nós teríamos muito a discutir sobre todas as maravilhas das instruções espirituais, morais, né, e espirituais que Jesus comentou. Mas isto sairia, né, um pouco do nosso objetivo, da interpretação esotérica da Bíblia, mas obviamente que convidamos a todos para viverem, né, uma vida cristã de acordo com esses preceitos, porque, como nós acabamos de ver, o cristianismo é muito mais do que simplesmente uma religião baseada na história de um homem, mas é também o sumário de mitos cósmicos muito importantes, e demonstra na sua história as iniciações que estão ainda à frente de nós, e que cada um de nós tem que se aperfeiçoar para que nós possamos um dia cumprir o mandamento do Mestre Jesus, quando, como mencionado pelo apóstolo Paulo, que um dia nós haveremos de nos erguer até a plena estatura do Cristo, e de que aquele Cristo que está em nós, né, que é a nossa esperança de glória, um dia vai se manifestar plenamente. Então, nós terminamos aqui esse tópico referente ao Mestre Jesus e à interpretação esotérica dos diversos tópicos, né, históricos, míticos, cósmicos e místicos, né, que a sua biografia envolve e que ela demonstra.